com muita oração, Padre Reginaldo. Desde o mês de novembro até agora, tenho feito todas as novenas do Senhor. E agora na novena de Santa Rita de Cássia e o Sagrado Coração de Jesus, meu filho está liberto, está trabalhando, está curado, Padre Reginaldo. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, minha Santa Rita de Cássia, Nossa Senhora Aparecida e o Sagrado Coração de Jesus. Obrigado. Obrigado, Padre Reginaldo. Sua bênção. Deus abençoe, filha. E Deus conserve seu filho livre das drogas, livre de todo mal. Bíblia aberta, cartilha de oração. Cada testemunho que deixa a gente sem palavras, né? Ô, Senhor Deus, obrigado, Senhor. E o texto de hoje é Mateus 13, 47 a 53. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. O reino dos céus, disse Jesus, é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores expulsam-na para a praia. Puxam-na para a praia. Sentados, separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão separar os maus dos meios dos justos. Os maus serão jogados na fornalha. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você escutou no Evangelho de hoje? Escutou que peixes bons e maus são mantidos? Você sabe por quê? Porque não nos cabe julgar. Deus sempre espera a conversão. Deus sempre espera uma mudança. Deus sempre espera que um milagre aconteça. E o milagre, o maior de todos, é um filho voltar para a casa do Pai. O maior milagre acontece nesse Deus do impossível, nesse Deus que tudo pode, que tudo faz para nossa salvação. Venho te falar, meu Deus, não tá fácil carregar a minha cruz. A ferida que não sara, Deus, tem angústia que nos acompanha e não tem como se livrar dela. Ajuda, Senhor, Deus do impossível, Deus que tudo pode. Toca no coração dessas famílias que estão perdidas, nessas famílias que estão se desfazendo, estão desmoronando. É meu jeito humano e frágil de rezar. É, quando eu escrevi essa música, eu me dei conta que às vezes lágrimas também são preces. Machucada, tua obra inacabada. Cura minha alma, Senhor. Cura minha alma e alivia esta dor.